conto quase banal, sem muita explicação, sentindo sem destino. Desde a primeira vez foi claro, como as cartas de um baralho que não mentem jamais. E de repente um Royal Street Flash pagou cash pro meu coração. Pra dançar no meio da escadaria daquela danceteria. E daí em diante eu perdi o tato, o contato com a realidade. Eu só pensava em você, eu só queria você, Cinderela. Eu só pensava em você, eu só queria você, só pensava em você, Cinderela. Estava no mesmo lugar quando senti naquele olhar. Foi um caso original, um encontro quase banal, sem muita explicação, sentindo sem destino. Desde a primeira vez foi claro, como as cartas de um baralho que não mentem jamais. E de repente um Royal Street Flash pagou cash pro meu coração. E claro que eu te tirei pra dançar na escadaria daquela danceteria. E daí em diante eu perdi o tato, o contato com a realidade. Eu só pensava em você, eu só queria você, Cinderela. Eu só pensava em você, eu só queria você, só pensava em você, Cinderela. Eu só pensava em você, eu só queria você, eu só pensava em você, Cinderela. Eu só pensava em você, eu só queria você, eu só pensava em você. Eu só pensava em você, eu só queria você, eu só pensava em você, Cinderela. Eu só pensava em você, eu só queria você, eu só pensava.